72, velocidade 250 mais. 250 mais, Golman 72. Entre os 8 navios, sem restrições, até 4 mil. Até 4 mil, sem restrições, até 38 navios. Quando 098, chame Recife 2685. 2685, boa noite. Aproveitar via April 1, Engine Alpha, hold point of runway 10, contact tower 18-195, 28-1015. English to taxi, holding point 10, April 1, Alpha, holding point 10, and contact tower 118-195. Mantendo a sua Juliette, chama a minha 250. Chama a 250 após a Europa, Juliette, quanto ao fim? Claro, fica após a Europa. 328. Gol, 1-2-2-8, velocidade 230 nós, desça para 5 mil. 230, reduzindo 5 mil, 1-2-2-8. Nacional, Tenente, reduza cheque 3, chame torre 1985-3600. Motor 28, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 010, caso de falha de comunicações, oi Simbra, magnética 120, com 228. Vênus 210, falha Simbra, 228. 228, a proa é 010. 010, confirmado. O navio na reduza para 220 nós, é o número 3 para pouso. 220 para 320. Ono, retoração, direita, proa 240, em descida para 4000, está limitado pelo localizador. A proa 240 está limitada pelo localizador para 4000, tá? 3000. Rumo 972, vetoração para sequenciamento, a proa é a 020. Caso de falha de comunicações, vem Simbra magnética 120. Rumo 972. Simbra para 020, Rumo 972. Direct 4, airborne at 05, protection do departure 120, decimal H. Mantecido aí, obrigado, aeropácido e bye. Boa noite, Europa 0 e 4. Repo 084 Control, Radio Caltech, proceda clear. Proceda clear, Europa 3 e 1. 3891, está voando sobre a água, desça para 2000. 2000, Europa 3891. Clear 28, vai cruzar o localizador. Sim, descendo até 5000, 222. Vou autorizar até 4000, 1221. 4.000, 2.000. 3.891, no máximo 3 milhas para iniciar a curva esquerda. Guarda, só 3.891. Aviona esquerda, proa 140 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. 140, aguarde transferência, 4328. 1228, direita, proa 0620. O próximo vetor será para interceptar o lote. Okay, direita 60, aguardando o final, 220. 1462, interceptor. Interceptar o lote, 4062. Chama a torre, 1895. 895, azul 4062. Sim. Salvador, azul 40623 milhas do externo, estabilizado. 3200-1211. Azul 4062, fundo autorizado, pista 10, 110 graus, 08 na hora. Confirmo para azul 4062. Fundo autorizado, pista 10, 110 graus, 07 nós. Leve pouso 90 azul 4062. Gol 1972, vai cruzar o localizador. Velocidade, 2109. 2109, certo, gol 1972. Com 3891, interceptou? Afirmo. Tiente, cheque trem, torre 1895. 1895, vai. Boa. Curve à direita, proa 125 para interceptar o localizador, está autorizado em alerta. Direito 125, autorizado em alerta, proa 228 em aproximação, chama a torre 1895. 295, boa noite, 228. Boa. Boa noite, 1228. 1228, continua a aproximação, retorno externo. Direita 1-2-1-1. Direita 1-2-1-1, azul, 4-0-1. Pista livre, 110 graus, 109, foi autorizado. Livre, posto, portão 3290. Alô, Salvador, azul 4062, livrou na porta. Azul 4062, segue Alfa Kilo para o pátio 3, atende ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, azul 4062. Four, Kentucky Center, frequency 126.85, over. 5, obrigado, Aeroporto 3. Beleza, Aeroporto 972. Gente, complete aproximação, chame a torre agora, 11895, bom 972. 895, bom 972. Continua a aproximação, guarda a pista livre. Guarda. Gente, está autorizado ILS. 925, autorizado ILS, voo 972. 1228, 110 graus, desarmados, pista livre, pouso autorizado. Livre, pouso no 022, é. Está a autorização de reboque da 02 para a remota 103, já contactado com a Infraero? Mike, vou ficar com o Chilou. Correu o artigo, Mike Golf Eco. Mike Alpha Eco. Alfa Eco, aguarde. Posição 02 para qual? 1-3, remota. 1-3? Positivo. A gente mantém a posição e aguarde. Positivo. Vamos arrumar, o solo é 219? 211. Ah, obrigado. Oh, boa noite, 3-2-9-1. 3-2-9-1, segue Alfa Juliette, portão 3. 1-2-2-8, no solo 1-6, direito 1-2-1-1. 1-2-1-1-2-2-8. Segue via Alfa Juliette para o portão 1-1, atento ao polo do inferno. Alfa Juliette 1-1, tá certo. Celos 18, direito no 21. Direito Celos 1, Alô 172. Mike Alfa, como escuta? Positivo. Autorização 02, autorizado a iniciar o pushback, aguardando para o início do reboque até o módulo 3. Positivo. Iniciando. Salve, Salvador, boa noite, eu vou 1972. E 2, segue Alfa, ativo para o parte 3. Alfa, ativo para o parte 3, 972. Salvador, bom dia, com o olho 1172, passa de centro, embaixo do trabalho. Pouso autorizado, pistão 0, 100 graus, 109. Autorizado, pouso 1172. 172. Direito 1219, solo aos 26. Confirma a frequência? 121, decimal 1. 21, obrigado. Solo Salvador, é o 1172. Gol 1172, segue Alfa, chegando antes do passeio de 10. De Alfa, chamaria antes da Juliette. Gol 1172. Na Juliette, o gol 1172. O 1172, mantém a Juliette abaixo. Vai mandar antes da Juliette, o gol 1172. É o Mike Alfa Echo, desculpa. Olha, Deus, estamos no pé. A gente confirma mais ou menos a posição, que se enquadra? 1-2. Gente. O 1172, Juliette para... Botão 09, tentando ir na rodação, finalizando o reboque na remota no 3. Positivo Alfa para o 09, vai direto para o 09, observando a evolução do 09 da frente reboque. Gol 1172. Mike, Alfa Eco, parceado na posição número 1 no 2, bom dia, obrigado. Boa noite. 3520, boa noite, via Cheira da Mar, desça para 2010, da Rio Chama 09. Via Cheira da Mar, facilidade voadora. 3520, autorizado o SAP. O SAP.